nosso tema dessa noite é pagar o mal com o bem. Está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amai os vossos inimigos. É estranho, né? Quando a gente fala assim, de sopetão, pagar o mal com o bem. Como é que a gente faz isso? Nós já falamos várias vezes sobre isso, então acaba nem sendo mais uma novidade. Mas, para nós, ainda é difícil a gente agir de forma diferente daquela pela qual a gente está acostumado. A gente é muito reativo. Quando acontece alguma coisa, a gente reage, normalmente, empurrando de volta. Às vezes até desproporcionalmente, em virtude de como a gente está no momento. Mas é muito fácil para nós amar os nossos amigos. É fácil. Não requer nenhum esforço. A gente não precisa fazer nada, puxar nada de dentro diferente para conseguir fazer isso. É muito fácil para nós poder admirar quem é bom. Exaltar quem é inteligente. É fácil. Verificar as pessoas que têm atos justos, heróicos, e glorificar até elas às vezes. Reconhecer os atos corretos dos outros. Tudo isso é fácil. Mas o próprio Jesus, nesse texto do Evangelho, ele nos diz: todo mundo faz isso. Não que nós tenhamos que ser diferentes de todo mundo, mas ele quer dizer assim, ó, o que tu está fazendo a mais, ou o que tu está puxando de dentro de ti para mostrar que tu quer ser diferente, tu quer te tornar filho de Deus, que nem eu falei antes. Não que não sejamos também, né, mas só para a gente poder entender um pouco. Porque ele diz até, e a gente pega exemplos normais do nosso dia a dia, se nós pensarmos numa pessoa que nós conhecemos, mesmo que não presencialmente, mas que a gente já ouviu falar, uma pessoa má, que a gente diga, aquela pessoa lá é ruim, ela faz coisas ruins. Aquela pessoa, ela tem esses mesmos atos bons com aqueles com quem ela mantém no seu círculo estreito, seja de amizade, de família. Ela é tão boa quanto nós nos achamos. É por isso que ele diz, né, que nós temos que aprender a fazer diferente. Devolver a moeda pelo outro lado. Porque senão parece jogo de ping-pong. Alguém me faz alguma coisa, eu devolvo aquela coisa da mesma intensidade. E aí volta e vai. E muitas vezes, se nós formos prestar atenção nos nossos encadeamentos reencarnatórios, quantos problemas que nós vamos carregando há alguns séculos, a gente pode dizer isso, em virtude dessa postura de simplesmente devolver aquilo que a gente considera como uma agressão ou um ato errado, o mal, como ele diz. Então nós temos que precisar, às vezes, abrir a nossa mente e tentar entender o que ele quis dizer com isso. Será que Jesus está errado quando ele coloca essa possibilidade para nós? Pagar o mal com o bem? É um exercício. Hoje ele parece muito difícil, porque, como eu disse, nós temos todo um processo de mecânica, de atitude. Então, quando vem alguma coisa, automaticamente, mas a partir do processo mental que eu começo a elaborar isso mentalmente, quando as coisas não estão acontecendo, como agora, eu posso ir me preparando para quando eu tiver a oportunidade eu agir diferente. É uma preparação. Para que, de repente, aquele tempo que eu levo para agir, eu tenha ele um pouquinho maior para, de repente, fazer diferente. É uma preparação, é uma experiência que eu vou fazendo comigo mesmo. No nosso dia a dia, tudo aquilo que acontece conosco, o encontro com as pessoas ou as situações que acontecem, todas elas são atraídas por mim. A gente até nem gosta de pensar nisso, porque senão a gente vai entender que a gente realmente é muito responsável por tudo que acontece dentro da nossa vida. E a gente, às vezes, é mais fácil a gente botar a responsabilidade nos outros. Mas tudo que acontece, de alguma forma, foi atraído por mim. O encontro com as pessoas, somente aquelas pessoas que às vezes me causam essas sensações difíceis, por algum motivo nós nos atraímos. Por algum motivo. Mais importante de saber qual foi o motivo é saber o que eu tenho que fazer com isso. De que forma que eu tenho que entender essa situação e digerir ela, a gente poderia dizer, né? Fazer uma digestão disso. Quando a gente come alguma coisa, engole meio inteiro, ela cai aqui pesado e é ruim. Mas quando a gente consegue digerir de forma correta, aquilo vem suave. Aquilo é absorvido de uma outra forma. Na questão das emoções, na questão mental, ela funciona da mesma forma. Cada pessoa que eu atraio, ela carrega com ela uma vibração magnética ou mental, se a gente quiser entender assim. Porque nós estamos constantemente pensando. E quando a gente está, muitas vezes, entre nós, em alguma conversa, ou simplesmente parados observando, nós estamos produzindo alguma coisa. E essa alguma coisa, ela está interferindo em todo o resto. Há um tempo atrás, já faz um bom tempo, a gente não tinha esse aparelho. Tinha um quadro aqui que a gente usava para fazer alguns desenhos. E antes dos trabalhos começarem, era bastante complicado, né? Vocês veem que tem placas dizendo silêncio, é oração. Porque a gente não conseguia se concentrar. A gente ficava, cada um no seu campo mental, produzindo alguma coisa. E aí a concentração geral ficava bem complicada. Depois que a gente colocou isso aqui, se a gente observa, vocês quando chegam já percebem isso, como o ambiente é diferente. Por quê? Não é pelo aparelho, né? Mas aqui nós temos uma imagem, nós temos frases e nós temos o som. Todos esses três aspectos envolvem a todos. Nós ficamos todos na mesma conexão. E é uma conexão um pouco mais elevada, porque nos faz pensar sobre o que está sendo escrito. A música é boa, nos deixa mais relaxado, harmonizado. A imagem é a mesma coisa. Então, o ambiente fica propício para que todo o trabalho que é feito naquele momento e após, ele consiga render de uma forma satisfatória. Porque depois nós temos o que? Além dessa harmonização que nós estamos tendo aqui, dessa conversa, nós temos o passe, que precisa de uma harmonização, de uma energia mental coesa. Nós temos a fluidificação, a energização dos nomes. Tudo isso retorna para nós. Aquilo que nós estamos emanando, depois está retornando de novo para nós. Então, é aquele ciclo que vai e vem. Eu estou colocando e aquilo está automaticamente voltando para mim. Parece que não tem nada a ver com pagar o mal com o bem. Mas, se nós percebermos aonde nós estamos em cada momento e o que nós podemos gerar, o quanto nós podemos estar consciente em cada lugar, nós conseguiremos, de uma forma mais ampla, fugir dessas armadilhas dos nossos instintos mais profundos, que são aqueles que repetem os nossos condicionamentos, as nossas atitudes. Nós vamos conseguir aumentar esse espaço de tempo daquilo que nós vamos fazendo. Então, às vezes, dentro de uma pequena frase que Jesus falou lá 2000 e tantos anos atrás, velada por um certo significado, a gente vai, com o passar do tempo, ampliando isso, vai digerindo de novo essa frase ao ponto de fazer com que ela seja cada vez mais compreendida por nós de uma forma mais ampla, realmente. Que possa ser melhor aproveitado. E quando ele diz, né, amai os vossos inimigos, que para nós é uma frase dificílima, porque Na tradução, ele coloca o verbo de amar e não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer para que a gente realmente consiga ter pelo próximo um sentimento semelhante àquele que a gente gostaria que fosse tido conosco. Só isso. Então, cuidar com o que a gente vai devolver, né? Devolver aquilo que a gente gostaria de receber. Não simplesmente devolver o que a gente não quer. É uma mudança interessante, é uma mudança que vai nos fazer muito bem.